Nível 050. 050, dona Pro 070, logo 6702. 5. 45935, boa tarde, até volta. Vai, volta? Vai. Valeu, até volta. Até mais. Oi, Salvador, bom dia. Boa tarde, 2230 da Passarelo, no ponto de espera da Delta, pronto. 2230, boa, ali mantém. Ali mantém, 2230. Juliette, solo aos 46, backtrack, repartista livre. Ela livre, Juliette. 1834, copia. Utilizado, Salvador, Fortaleza, nível autorizado, 370, autorizado 19, decolada 110, curva esquerda, subida Momo, transição frote, o código é o 5576, e a frequência do controle 19, small 35, então, 3834. Autorizado, 370, eu presumo 19, segunda pista aberta, curva esquerda, Momo, frote, transponder 5576, controle 119, 35, 3834. Reto, confirma seu portão. No 4. Então, qual? Sempre põe para o push e acionar. Chama no próximo, 32834. 84089 na escuta. Quais são? 84082 na escuta. 4082 está na escuta. Mas que não sai. Chama, por favor, na frequência 1234. Zero. A 3 milhas no marcador externo. 320, quanto da aproximação e aguarde liberação. Aguardando pista livre, 6320. Rebronto, 007. 119, aerovia, decolada 10, esquerda, primeira manobra esquerda, saída Momo, transição frote, código 5557, frequência do controle em 119, decimal 35, web. 95, TP 5491, descendo para dentro do teste. Web 6702, sob vetoração, curva esquerda, proa 045 para sequenciamento. 045, confirma o limite, senhora. Limite é a radial 300 de Salvador. Limite 300 de Salvador, gente. Controle de Salvador, boa tarde, 2230 da Passaredo, na Gualeval, na sua escuta. Paredo 2260, contato radar, suba nível 180, saída Gole, transição Eval, após DCT. Positivo, Gole Eval, após DCT. Faz Eval no setor, haveria possibilidade de após a curva à direita para a conquista? Mantenha o PC da saída, passarei do 2230, aguarde coordenação. Ok, obrigado. Tripe 5491, descendo para 2 mil pés, ok? Trip 5491, no CENTE, 2 mil pés, informe, estabilizado, curto localizador. Trip 5491. É, precisaria de mais uma curva esquerda para interceptar o localizador, Trip 5491. CENTE, da presente curva esquerda para o A. 155 para interceptar o curto localizador, reporte estabilizado, Trip 5491. CENTE, esquerda 55, reportará estabilizado, Trip 5491. 02, está autorizado nível 040. 040, mantém a promessa, 02. 3173, chame Recife, 288, alterno 264. 602 está no limite da radial 300 de Salvador. 96702 para o localizador, curva à direita, proa 165. Direita 165, 6702. 1806, chame Recife, 2685, alterno 2545. 2685-2545, voo no 806. Web 6702, autorizado 2 mil pés, ajuste 1007. Reporte estabilizado, curso localizador. 2067, estabilizado. Estabilizado no localizador, totalmente visual, trip 5491. Trip 5491, chame erro, torre 118, decimal 6. 6 8 6, torre, trip 5491, boa tarde. Controle Salvador, vão 328. Bono 328, sua identificação, chegada a Mari, desça e mantenha nível 050. 050, Mari, 328. 200 metros interditados, TPC 4 a 1. Polo Salvador, 8001, 330, Recife. Está autorizado, tudo falta. Pronto. Autorizado, Salvador Recife 330, Antero Isco 58, decolada 10, curva esquerda, subida pouca, transição na Caju, código 5012, frequência do controle 19, decimal 35, então 8001. Positivo, 330, Recife, Antero Isco 58, 10, esquerda, Pucaracaju 5012, 1935. Reto 11 no seu portão, seu plano para o pushback acionar. Coitado. Trip 5491, ajusta no 007, fica atento a homens e máquinas trabalhando na parte fechada da pista. O vento, uma centena, 18 nós, autorizado pouso. Autorizado pouso, trip 5491. Ok. Alfa Juliette, até remota, no 6320. Visual 6702. 6702, reduza para aproximação, chame a torre 198, decimal 6. 6702. Salvador, boa tarde, web 6702, nosso sinal longa. 6702, ciente, o número 2, segue a TR da Trip, 1007 no ajuste, primeiros 1200 metros lá no zero estão fechados. Continua a aproximação, marcha livre. Tem condições para firmar o ajuste, 1007? Afirmo, 1007. Estacionamento, web 6721 no portão 6. Então, mantém a posição, irá passar a retaguarda, um foco é 100 da Oxanel, ok? Mantém a posição e aguarde para iniciar o seu push. Demotivo, muito obrigado, estamos aguardando. Após a Fokersen passar a retaguarda, conta a equipe de solo para iniciar o seu push. Após o Fokersen, vai iniciar o Webjet 6721. Rumo oeste, é um eco 120, está passando agora o nível 115 para 180. Vento, gol 1322. Salvador 3566, tá no 01, no pushback acionamento. Autorizado, semitáxi. Vai chamar o 66. Zero, informa o tráfego 11 horas, 11 milhas, o rumo nordeste, é um Boeing 738, E está passando agora o nível 100 para 050. Positivo, obrigado. Temos o tráfego da esquerda. Possibilidade da Proconquista, está presente? Nada com a relação com o Centro Recife. Zona 090 graus, 14,9, ajuste no 007, autorizar o pouso na cabeceira deslocada. De pouso, 6702. Zona da Trip, você o táxi Alfa Kilo para o Pátio 3 e aguarde instruções para prosseguir para o Pátio 1. Alfa Kilo, Pátio 3, guardando instruções Pátio 1, tem 4 na venda da Trip. Direto Serra Vida 368, ok? Para o RNASA 10. O 328 tem condições de voar direto Serra Vida 366? Confirma o número 1 para pouso, 328? Afirmo. 328, afirmo, número 1 para aproximação. É, controle, você pode confirmar o motivo da redução então do 259, a nossa chegada na terminal de Salvador? Sequenciamento, agora o senhor é o primeiro, antes o senhor não era. Ok, a aeronave já pousou já faz um tempinho, né? Mas tudo bem. É, vai manter o 368 devido à altitude e redução, ok? Ok, ciente, após ser aviso 368, desça e mantenha 2510, ajuste no 007, na próxima aviso 366. Ciente no 328, vai iniciar descendo para 040 após 2,5. Recife 1280, alterno 264. 288, 264. Salvador, T3661, autorização Ilhéus, 113. 361 para Ilhéus, nível 220. O 220, como é que é? Guarda, cópia. Para o táxi objeto 6721, com uma autonomia de 4 horas e 20, alternando Recife e 84 no PAB. 84 PAB? 84. 84 PAB, Recife 420, 6721, táxi autorizado, prossegue Juliette Alfa para ingresso na Delta, chamar a torre 1 no olho, sinal 612, é o ajuste 1007. Vai Juliette Alfa Delta, para ingresso na Delta, torre 1026, é o RJ 6721. 5491, após a web, passar pela sua frente, liberar a Juliette para conseguir via parte 1 no portão 1 ou 2 da remota. 3491, após a Juliette, pode prosseguir remota. Solo da 3566, total de 143, 3 horas alternando Recife, está pronto. 602, ingresso aqui no pátio 3 e aguarde instruções para prosseguir para o pátio 1. Pátio, aqui no pátio 3. 4566, prossegue o táxi via Índia, Alfa, porta-avante da Delta, para ingresso. O tá, 3566, está o número 1 ponto de espera agora passar a nave da web. Índia, Alfa vai reportar na Delta, tá 3566. solo Salvador, 338-34, quantidade de acionamento no 04. Oi, salve a companhia, autorizado o push acional, tá 3834. Segundo a companhia, autorizado pelo 834. Torre Salvador, bom 328, sinal baixado de travado. 08. 8108, 6702. Sem contato visual com o campo? Ah, tem um visual na frente, bom 328. Assim, avistado, pista 10 deslocada 1200 metros, livre pouso, vento 090 graus, 15 nós, o gol no 328. Vento, livre pouso, 90 deslocada, 328 é gol. 5 minutos. A sua escuta, 924. Próximo ao ponto de espera da Delta, pronto, pode chamar a torre? Web 672, Ana? Afirmativo, chama a torre 118, decimal 6. Torre Webjet 6721, para ingresso na Delta. 6721, ingresso na Delta e mantém o ponto de espera. Aí, ingressar e manter o Webjet 6721. Deixa que minha meia chama a torre 118, decimal 6. 6. É 320, aguarde de Copa Aracaju. Aguarde. Logo em 721 após o gol, ali mantém. Após o gol, ali mantém a viadinha 721. Chilema 320, pronto para cópia? Pronto, cópia. Chilema 320 para Aracaju, autorizado, nível 150, via Golf 677, da qual da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída pouca, transição Aracaju, controle 1-19-35, torre 1-186, aciona 5026, Chilema 320. 328 da Gol no solo 05, libera a direita, chama o solo 219. Libera a direita, chama 219, Sul, 328, obrigado. Controle 3935, torre 1086. 5026 é o nosso transponder. Correto, chama para posicionamento, chama 6320. Chamada para push, 6320. Paulo Salvador, 3834, para ataque, com 74 a bordo, com 4 horas alternando Teresina. São 3834, táxi livre via Índia, Alfa. Próximo ataque foi Delta, chame a torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 007. Uma boa tarde. Índia e Alfa, próxima Delta, chama 2186, 3834. Solo, bom 328, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Gondo 328, táxi livre via Alfa, chame antes a táxi aquilo. Alfa, chama antes aquilo, bom 328. Salvador, 3834. Então, 3661, pronto pra cópia? Alfa, 3834. Sim, seguinte, ingresse na Delta e mantém o ponto de espera. Delta, mantém o ponto de espera, 3834. 10, curva direita, na saída da El, Leda e Leos. Vai DCT, saída da El, Leda e Leos, controle Salvador 119 decimal 35, torre 1186, aciona 5006 da 3M1. Muito obrigado. Saída da 10 com a direita, da El, Leda, Leda e Leos. 14935, torre 186, e aciona 5006, tá 3M1. 3M1, no chão pronto para o aproximamento. Então, ali, né? Deixa o controle Salvador, está em contato radar. Ok, obrigado. Viu 350 autorizado, via turística 58 até Orágua, para direto. Decolo da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, Jamo, Aracaju, controle 119 decimal 35, torre 1186, aciona 5005 1924. 090 graus com 18 mais. Iniciando, tá 3566, estou no zero. Dada pelo 58 até Orágua, após diretos, decolada 10, curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju é a saída. Acionado 5005, torre 186, controle 1935, gol 1924. 1924 correto, chegou pronto para puxar o seu. Chama na, ao vivo. Azul 4089, pronto, cópia. Azul 3008, prossegue táxi via Alfa Juliette, gate 07. Ok, prossegue via Alfa Juliette, pro gate 7. Bom, no 3, 2, 3. 5, 6, 6, decolada aos 1-0, chame o controle em 1-9, decimal 3-5. 1-9-3-5, Breno. Salvador, tá 3566, vai passando agora 1500. Tá 3566, controle, contato, radar. Tá 3566. Então 3834, livre decolagem, 100 graus com 18 nós. Está Solo, Gol 924, pushback acionamento na posição 3. Autorizado, chame táxi, Gol 924. Chamará. São 3834, decolou o Zulu 1, chame o controle 119.35. Sinal 35, obrigado, boa tarde. Chame o centro de controle de área 12685. 2685, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, São 3834, decolado, você escuta. São 3834, esse é o controle Salvador, está em contato, radar. 3834. Vai atingir 6.000 para 5.000, vou aumentar a 0. Sim. É para descer via Gol, então aumenta a 0. Afirmativo, capitão. Está autorizada a aproximação. Aumenta 0.0. Salvador, boa tarde, 365, 489. Está 3566, chame o centro de controle de área, 12685. 2685, obrigado. Por favor, coordenação 160, conquista, se possível, com decolagem da pista 17. Gente. Salve 3661, para puxa acionamento, box 13. O número 2 será pushback no setor após o tráfego da TAM, o 3661, no Xanermé 320. Visual com o mesmo e aguardando. 6320. Para o táxi Gol no 924, tem 147 a bordo, 2 horas e 35 alterna Salvador.